eu faço não te importa mais. Cansei, cansei de tentar entender. Segue sua vida que a minha eu sigo sem você. Por mais difícil que isso tudo possa parecer, por mais estranho que isso tudo possa ser, vou viver com ou sem você e aprender a ser melhor assim. Mas tudo que eu fazia nunca parecia o bastante pra você. Adeus, vou te esquecer. E eu disse bye bye, já não te quero mais. As nossas cartas, nossos versos vou deixar pra trás. Olhar pra frente, vou seguir em frente, pois essa noite eu vou dormir sem você. Mais difícil que isso tudo possa parecer, mais estranho que isso tudo possa ser, vou viver com ou sem você e abrir.